sobre, falar sobre. House music all night long. All night long. Hands up, hands up. Eu respiro. baixinho eu te digo: és o universo, és o universo que eu respiro. Eu te digo, és o You've been a vow, but so a primavera voltou. Trocam-se flores e afagos em bancos de jardim. Trocam-se juras de amor em paixões de folhetim. E o sol aconchega os corações e o povo canta as canções, trauteando mão na mão, cada verso, cada refrão, e até os pássaros sabem de cor as suas cantigas de amor. Que mundo tão feliz, e até parece Paris. Juras de amor em delírios febris, e elas desfilam em bando e eles pedem bis. Mas enquanto isso, meu coração despedaçado e só, dá um monte e dá um tom, afina o ritmo e alisa o som, escolhe os versos que vestem melhor as suas cantigas de amor. Despedaçar e só, dá um mote e dá um tom, afina o ritmo e alisa o som, escolhe os versos que vestem melhor as suas cantigas de amor, as suas cantigas. Rádio Alegria Internacional. Canal 1. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal. Dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal. Dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. A tocar na multidão, encontrei o teu olhar.

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Vou cantar-te uma cantiga que ainda vou inventar. Como a noite é minha amiga, não me vou atrapalhar. Vou falar-te de beleza, se o vento me der o mote. Mas podes ter a certeza, quero ser o teu velhote. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, quero-te só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Vou falar-te de beleza, se o vento me der o mote. Mas podes ter a certeza, quero ser o teu velhote. Amanhã vou-te buscar, traz o cheiro de jasmim. Vamos ver o sol raiar, só para mim. Vem com sede de viver e nos olhos um sorriso. Não te vais arrepender, és tudo o que eu preciso. Igual, sustenta sempre a vontade, que a quem lhes quer de verdade confessam que querem mal. Se amor por elas não vale, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são. Feição, há de ser a quem me nega, porque nenhuma se entrega fora desta condição. Não lhe queiras, coração, e se não olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres. Thank you. acho que é melhor partir-lo para obrigá-las e tê-las, ir sempre fugindo delas, que andar por elas perdido. E pois o tens conhecido, coração, que mais lhe queres? Que enfim todas as mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres. Come on.